Começando agora mais uma sessão. A cabeça vai à África, os pés ficam no chão. Afrodescendência, a nossa essência. Pretidão que tá na pele, ilumina a consciência. O efeito da ação, firmou. Liberdade pro negão, tá na expressão, no modo de se vestir. Energia ancestral também vai te possuir. Fui possuída, preta assumida. Vivência na favela é minha lição de vida. Cabeça tá erguida, olhando para frente. Espero poder contar com as pretas inteligentes que fecham juntas pra somar. Acreditam que viemos ao mundo para brilhar, não pra ser mandada nem pisoteada. Vista como nada, maltratada, novinha, cheia de filha e acabada. Eu tô ligada, não é fácil chegar. Tem sangue ruim no caminho pra atrapalhar. Querendo abafar a voz preta feminina. Versos combativos são os centros da minha rima. Mina, tamo junto até o final. Autovalorização vai ser o diferencial. Racial, evidente nos tambores da Bahia. Pretitude tá na cara, presente no dia a dia. Quem tá embaixo vai querer subir. Cada um cuidando de si. Conhecimento, a herança africana não avança. Não quero vingança, só o nosso por direito. Tem gente aguardando na fila daquele jeito. Renascido do pó, sobrevivente da poeira. Se defende da pernada como um bom capoeira. Você que é Nagô e honra sua cor, vai entender quando escutar o barulho do tambor. Que é diferente, conectado com a minha gente. Emergente, preto suficiente. Inocente, perde a vida e deixa a dor. Acha pé quente nas ruas de Salvador. Várias comunidades dominadas pelo crack matam mais civis do que na guerra do Iraque. Num país contraditório como o nosso, onde o preto vale menos, a nação precisa entender que a força pra mudar tá em cada um de nós. Sem mudar o objetivo, se quiserem viver, vou dizer ao som do berimbau. A distribuição de oportunidade é desigual. Na moral, boto fé na minha raça, mesmo que em alguns isso desperte uma ameaça. Contra o mal olhado, carrego meu patuá. Saravá, só me ligo na luz que vai guiar. Quem tá embaixo vai querer subir. Cada um cuidando de si. Com foco no objetivo onde você quer chegar. A luz que vai guiar. Quem vai vir pra querer subir. Cada um cuidando de si. Com foco no objetivo onde você quer chegar. A luz que vai guiar. Sei que a gente tem capacidade, mesmo na invisibilidade. Presente em cada cidade, sem maldade. Prosperidade pra nós, liberdade, de verdade na voz. Sou Camila CDD, boto morro pra descer. Prego a superação, chega de submissão. Chapa preta, minha família, meu comando. Vambora que tem gente nos olhando. Se ligou? Quem tá aí?